É, mano, essa é a parada que tá acontecendo aí na favela aí, tá ligado? Tá sabendo? É, tô sabendo que tá sumindo as coisas aí na favela, mano. Tem ladrão aí, mano. Diego tá pedindo pra vacilar, né? Vai babar, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babar, comédia vai chorar. A pia chapa é quente, o bonde vai cobrar. Neguinho, vai babar, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babar, comédia vai chorar. A pia chapa é quente, o bonde vai cobrar. O papo tá rolando, tem ladrão na favela. Já sumiu bujão, TV, até uma bicicleta. O morador anda assustado, desconfiado. Até a roupa do varal tá ligado. Quem será esse comédia vai pagar? Se nós pegar sem mão, vai ficar. Nessa porra é nós que manda, o crime não é creme. Vacilou, a fila anda, você entende? Arma arapuca, é hoje que ele vai cair. A lei na favela é implacável, moro neguinho. Arma arapuca, é hoje que ele vai cair. Chora a mãe dele porque nós vamos se divertir. Vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babá, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar. Neguinho, vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babar, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar. Já deu meia-noite, tá tudo tramado. Deixa lá na estratégia, sem cadeado. Fica no seu posto que eu vou ficar no meu. De hoje não passa, foi ele quem escolheu. Cria ou não cria, atropelou a nossa lei. Se nós não cobrar, vira bagunça, eu sei. Perdeu filha da puta, eu sabia que era você. Deu mole pro crack, agora tu vai morrer. Leva ele, amarra lá no mato. Vou acionar o parceiro quebra-braço. Aí parceiro, pegamos o vacilão. Já direcionei lá pro mato, tá ligado, irmão? Já é, deixa comigo que a festa vai começar. Todos meus problemas é nele que eu vou descontar. E aí parceiro, demorou, é nós que tá. Com as portas abertas, a favela agora pode ficar. Vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babá, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar. Neguinho, vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babá, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar. Aí comédia vai morrer, seu otário. Das nossas ações o homem é escravo. Abra a mão, neguinho, sente o drama. Nem apertei, já mijou e sujou a tanga. Não se faz justiça na lógica do dente por dente, olho por olho. É preciso dialogar, analisar os fatos. Qualquer objeto, roubado ou perdido, pode ser reposto. Agora torturar psicologicamente e fisicamente é irreversível. Aí parceiro, valorize a vida, valorizem a vida. Vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babá, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar. Neguinho, vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar. Vai babá, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar.